Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM. CYM 915. Canal 290. Logos 105,9. São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Bom dia! Nas suas manhãs, só dá Logos FM. A partir de agora, na Rádio Logos FM 105,9. Você fica na companhia do programa Valdomiro Moreira. Alô, cidade! Alô, cidade! Alô, zona rural! Alô, amigos! Bom dia! A partir de agora você vai ouvir a nossa programação sertaneja. A partir de agora até as 7 horas, nós vamos ficar juntos. E até lá a gente vai rodar muitas músicas lindona. Programa Valdomiro Moreira está de volta. Opa, olha a hora, 5:03. Estamos de volta para comandar mais uma parte da nossa programação sertaneja. Em nome, sabe do quê? Da famosa Casa de Carne Esquina do Boi, que está fazendo o maior sucesso. Porque o preço é barato e ali vocês encontram muitas coisas gostosas. Aquela costela de vaca bem caprichada, R$ 23,90. É, lá vocês encontram costelinha suína, vocês encontram frango inteiro, frango em corte, linguiça de frango, linguiça com queijo, linguiça com palmito, linguiça com bacon e azeitona. Olha, gente, tem um punhado de coisas gostosas na Casa de Carne Esquina do Boi. Tem até estacionamento em frente. Fica no segundo quarteirão, ali na rua Aldemo Veneziani, no Alto da Ponte. Telefone 3923-8600. Pode fazer pedidos que eles entregam, viu? Casa de Carne Esquina do Boi, Aldemo Veneziani, no Alto da Ponte, sob a direção do nosso amigo Canário, viu? Então tá bom. Agora nós falamos do Depósito Tijovale, que está fazendo o maior sucesso. Já pensou você comprar todo o material para sua construção e pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão? É só no Depósito Tijovale. 18 pagamentos sem juros no cartão. Telefones 3917-1746. 3916-7086. Entrega em 24 horas. Fica na Avenida Cidade Jardim 6081, no Bosque. Depósito Tijovale. Vai lá, tá bom, meu irmão? Vamos de música lindona, vamos. Olha só quem tá chegando por aqui, a Nelly e a Neleto. Tudo bem com vocês? Vamos cantar? Vamos então, abre o sanfonão aí! Anelli e Anelito, coração que bate, bate. 5:05. Aqui é Rádio Logos FM 105.9. A batida do meu peito é de quem sabe amar. É meu pobre coração que bate, mas sem parar. Eu não sei se é de tristeza por ver o mundo girar, cheio de tanta ilusão, vai batendo sem cessar. Coração que bate, bate, coração que já bateu. Quem gostou de mim foi ela, quem gostou dela fui eu. Jornada desta vida não parou pra descansar. Sigo o meu coração que também não quer parar. Nos olhos de quem amei, toda estrela eu vi brilhar. criança nunca morre, se morrer o que será deste pobre coração que não pensa em parar à procura de alguém que também saiba amar. Coração que bate, bate, coração que já bateu. Quem gostou de mim foi ela, quem gostou dela fui eu. Quem gostou de mim foi ela, quem gostou dela fui eu. Olha a hora, 5:08, 5:08. Vocês ouviram a Nelly Anelito cantando para nosso coração que bate, bate. Vamos falando agora da Laje Líder. Você está construindo? Está reformando? Está aumentando mais um cômodo? Mas então vai precisar de laje? Então coloque uma laje que é boa, não é caro, é Laje Líder. Ó, Laje Líder fabrica lajes painel e fabrica os trilhos. E sabe aqueles trilhos reforçados mesmo? Que não enverga, não entorta, não trinca. É Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. Telefones 39425946 ou 3922-9224. Lages Líder. Fica lá na Travessa 340 no Caetê. É logo após a Vila São Geraldo. A uns 550 metros na frente, você já vai ver a placa Laje Líder. Aí você fala com seu Henrique, com meu amigo Valentim, com a Paola ou com os vendedores, que são muito legais. Lages Líder. Não vire para o canto, 5:09. Você já foi lá na Princesa dos Bordados? Lá tem toalha de banho, R$17,90. Lá tem capa para colchão de casal, capa com zíper, por apenas R$25,90. A capa para sofá para 2 e 3 lugares, R$89,90. Capa para almofada, R$9,90. Cobertor para casal, R$29,90. Cobertor para solteiro, R$24,90. Princesa dos Bordados. Fica na Francisco Rafael, fica bem em frente ao estacionamento, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na Avenida Perseu 850. Olha a hora, 5:10. A Casa do Rádio preparou uma vitrine só com presentes para o papai. Por isso não adianta você vir com desculpa, eu não achei o presente do senhor. Mentira, lá na Casa do Rádio tem. Tem vários artigos para presentes, viu? Eles vão preparar mais ainda. Casa do Rádio, onde vocês encontram além de rádios, telefones, relógios, fones de ouvido e muitos outros artigos para presentes. Casa do Rádio fica ao lado do restaurante Bom Prato. Preste atenção nesse detalhe. Ao lado do restaurante Bom Prato. Fica na Rubião Júnior 224, telefones 3922-5077 ou 98810-5077. Casa do Rádio, gente. A hora certa, que horas que é? Já é 5:11, né? Bom dia para você que está acordando agora. Alô, meu amigo Toninho, lá de Jacareí. Bom dia, Toninho, você tá bom? Bom dia para todo esse pessoal, amigos que ouve a gente. Vou tocar para vocês uma música que eu acho lindona. Bruno Marrone, Coração de Pedra. Agora 5:12. Não vire pro canto não, 5:12. Aqui é Rádio Logos FM. Te envolver, te sentir, onde está seu carinho? 105,9. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento me esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não uma vez acabei sozinho. Olha a hora, 5:14. Rádio Logos FM 105,9. Bom dia. Só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz. Tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não devia amar. Uma vez acabei sozinho. Fui amar a quem não devia amar. E mais uma vez acabei sozinho. Música chorosa, né? Meu coração virou até com as pernas pra cima agora. Ô, gente, vamos falando agora daquele produto que deixa a pele da pessoa, o rosto da pessoa bonito. Porque esse negócio de rugas e pé de galinha, eu vou dizer, escangaia com a gente, né? Nossa, mãe do céu! Quando a gente é jovem, a gente tem a pele bonita, tudo lisinho. Vai chegando uma certa idade, a coisa começa a ficar feia, tá louco, só? Por isso que é bom você se prevenir, não é pecado, não. Você se cuidar, você deixar sua pele bonita. Ó, isso aí não é luxo não, isso aí é capricho que você vai ter com você mesma. Previne o envelhecimento da pele, combate a flacidez da pele, deixa a pele mais firme e suave. Por isso, use o creme Triupi. Todas as noites você passa no seu rosto, enquanto você dorme, ele trabalha no seu rosto, deixando a pele firme. É uma espécie de uma vitamina para a pele. Você vai encontrar esse creme lá na farmácia Aqua Marina, que fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. O telefone lá, 3941-7411. Você pode chegar lá e falar, eu vi lá no Valdomiro, tá bom? Vamos acertando, gente, que hora que é agora? Nossa, 5 horas e 17 minutos já? Ali na rua 15 de novembro tem o Mercadão dos Óculos, onde tem armação, cada uma mais bonita do que a outra, para deixar seu rosto mais bonito ainda também, viu? Eu tenho notado, na televisão, aquelas mulheres colocam óculos, mas você pensa que qualquer uma, sei lá, vai pegando qualquer óculos, colocando no rosto, não. E tem pessoas lá que vê qual óculos que deve usar para fazer o comercial ou para se aparecer diante de uma televisão. Gente, a famosa Mercadão dos Óculos tem variedades em armação. E tem aquela armação que vai dar certinho no formato do seu rosto. Fica em frente ao Magazine Luiza, telefone 33025134. Por isso, após a consulta do seu oftalmologista, vai lá na famosa Mercadão dos Óculos. Ali tem óculos de sol e o óculos de grau, para você mandar fazer, mas você escolhe a armação primeira, viu? Você pode pagar em 12 vezes, se falar que ouviu em nosso programa, vocês ouviram? Se falar que ouviu em nosso programa, você ganha até brindes. Vai lá no Mercadão dos Óculos, fica bem em frente ao Magazine Luiza, ali na rua 15-121, tá bom? E agora, gente, 5 horas, 18 minutos. Cá entre nós, quando é que vai terminar aquele negócio que eles estão fazendo ali na rua 15? Gente do céu, mas então Deus nos acuda ali, né? Coitado dos comerciantes. Ali tem poeira, ali tem barro, ali tem barulho. Ali é um Deus nos acuda, tá certo? E vai melhorar, vai ficar uma coisa bonita mesmo depois de pronto. Mas agora, gente do céu, o negócio tá feio lá. Eu acho que, na minha opinião, quem está falando aqui é um leigo nesse assunto, não entende nada, né? Mas deveria fazer uma parte primeiro, depois fazer outra parte. Do jeito que está agora lá, está tudo travancado, o centro da cidade. Você entra lá, se for a pé, tudo bem. Mas se não for a pé, não tem jeito nem de você entrar. Vamos tocando mais uma música, mas antes vamos falando de um bronconato. Ah, gente, esse xarope aqui é bom demais. Eu uso esse xarope, porque ele mantém a voz da gente limpa, a voz da gente fica assim firme, você pode falar à vontade que não tem problemas. Esse xarope você vai encontrar ali na Farmácia Vitae do centro. Fale com a doutora Olivia, doutora Olivia e sua farmacêutica. Fica na rua Sebastião Hummel, esquina com a rua Vilaça. Telefone lá, 3922-7728. Não esqueça, viu? Fica nesse endereço, onde você vai encontrar o famoso Bronconatos. É um xarope expectorante, mas muito bom. É feito de eucaliptos, de que mais, hein? De própolis. Que mais que tem lá? Tem guacos e tem agrião também. E é bom mesmo, viu? Bronconatos, não custa caro. Pega o telefone 3922-7728. Vamos rodando mais uma lindona? Vamos, quem é que tá... poxa vida, essa música aqui é bonita. Vamos tocar ela, vamos? Então deixa cair. Ataíde Alexandre. Coração na contramão. Olha a hora, 5h21. Te procurei pela casa, dedicada comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de adeus. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou o teu beijo, faltou. Forte de paixão, eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. 105,9. Olha a hora, 5h22, 5h22. Logo mais às 7 horas tem a Voz do Vale. Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Olha a hora, agora 5 horas e 23 minutos. Vocês ouviram Ataíde e Alexandre, Coração na Contramão. Agora nós vamos falando lá do Lanterneiro. Gente, o Lanterneiro é uma loja que tem peças e acessórios para todas as marcas de carros, para todas as marcas de automóvel, Jeep, todos os veículos, né? Olha só, o aditivo para radiador, o marca Gitane, daquele cor de rosa, daquele bom. R$ 9,80, gente, olha que barato. Óleo para motor 20W50, a partir de R$ 18,90. Olha, por aí tá bem mais caro, viu? Pode procurar. Ah, o que mais aqui? Isso aqui é capa para volante, para você ter mais firmeza no volante. É na cor preta, custa R$ 25,00 cada. Tem a lâmpada modelo H4, marcas Gauss, R$ 25,00 cada. E tem a bateria de 60 ampere JMF, com manutenção, a base de troca, R$ 249,00. Você ainda pode pagar em 3 vezes no cartão. E lá tem muito mais. Lá tem espelho retrovisor, tem palhetas, lá tem lanterna dianteira, aditivo para radiador. Nossa, lá tem tudo. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão. Tem ótimas condições de pagamentos. Fica na rua Siqueira Campos, 355. Tem estacionamento na porta. Fica bem em frente ao Doutor dos Fogões. Olha, aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ao sábado até às 14 horas, domingos e feriados até às 13 horas. Você vai encontrar uma equipe de vendedores muito legais. Eles explicam, eles ajudam. É bacana mesmo ver o Lanterneiro. Olha a hora, 5h26. Você precisa de dinheiro, né? Eu também estou precisando. Mas quando eu preciso, eu corro lá na Empresta. A Empresta empresta dinheiro para os aposentados e pensionistas, para os militares, para os funcionários públicos, empresta dinheiro para negativados, não tem consulta ao SPC nem Serasa, e a taxa de juro é 4 vezes menos que o cheque especial, 10 vezes menos que o cartão de crédito. E você emprestou dinheiro? Ó, o limite aumentou, agora você tem mais limites. Você tem mais de 1.000 até 8.000 para emprestar. E não esqueça, fazendo o empréstimo lá na Empresta, você já ganha um cartão. Cartão é seguro de vida. É de graça, você não paga nada pelo cartão. Fica bem em frente à portaria do Shopping Faro. Ah, outra coisa boa também, viu? Na porta da Empresta tem a fotografia do Sérgio Reis. Só não esqueça de falar que ouviu no nosso programa, viu? Senão rogo a pragona no C, senão manda um boi morder o C, viu? Vamos de música lindona! Ei, beleza, ó! Coração não tem porteira. Correndo pra ficar. Coração não tem porteira, pode entrar. Esse lado do meu peito é seu lugar. Vem depressa, vem de vez, vem pra morar. Guardei tanto sentimento a te esperar. O amor maior do mundo eu vou lhe dar. O que tem de bom em mim pode pegar. Basta você me querer, coração quer te encontrar. Deixei flores espalhadas para te guiar na estrada, você não vai se perder. Deixei muitos bilhetinhos de amor pelo caminho, cada um com um versinho, só falando de você. Vou te dar uma alegria, sem quantia pode crer. Faço uma canção por dia, só falando de você. E quando você chegar, tão contente eu vou ficar. Tenho medo de explodir de tanto amor. Uma casinha aconchegante fiz pra você e pra mim. Vai ser sempre primavera o ano inteiro no jardim. minha musa inspiradora, minha miss. Eu vou viver cada dia só pra te fazer feliz. Deixei flores espalhadas para te guiar na estrada, você não vai se perder. Deixei muitos bilhetinhos de amor pelo caminho, cada um com um versinho, só falando de você. Vou te dar uma alegria sem quantia, pode crer. Faço uma canção por dia, só falando de você. E quando você chegar, tão contente eu vou ficar. Tenho medo de explodir de tanto amor. Uma casinha aconchegante fiz pra você e pra mim. Vai ser sempre primavera, o ano inteiro no jardim. Minha musa inspiradora, minha miss. Eu vou viver cada dia só pra te fazer feliz. Bonita, sou. Olha só que beleza, de Paulo e Paulino cantaram para nós. Coração não tem porteira. Mas olha só que legal. A Clínica Dentária Sem Dor agora está fazendo de tudo para você arrumar os seus dentes. Chega desse sorriso amarelo, sorriso sem dente, coisa mais feia do mundo. Tem hora que vai sorrir, a dentadura quer cair, coisa mais feia. Vai lá na Clínica Dentária Sem Dor, arrume seus dentes. Você não vem com esse negócio que não tem tempo, que não tem horário, tem que trabalhar. A Clínica Sem Dor começa a atender às 7 da manhã, atende até às 7 da noite e atende aos domingos também. Basta você telefonar e marcar um horário. Telefones 98846-5831 ou 3921-3866. Fica na Rodoviária Velha. Fale com o Dr. Walter, doutora Érica ou Dr. Renato. Marque um horário e vai na Clínica Sem Dor. Na Rua 15 de Novembro, ali tem outro consultório. É no número 121, bem em cima do Mercadão dos Óculos. Ali está o Dr. João, 3941-4061. Na Rua 15 de Novembro, 136, primeiro andar, Dr. Valdir de Castro Pereira, Doutora Valquíria e Dr. Vânio de Castro Pereira. Na Rua José de Campos, lá no Jardim Morumbi, lá está o outro consultório, em cima da Poliótica, número 25, sala 15. Dr. Vander de Castro Pereira. Telefones 3934-7677 ou 981-61-4070. Clínica Dentária Sem Dor. Não vire para o canto, gente. Olha a hora, 5h32. A famosa Casa de Carne Esquina do Boi está à sua espera. Você sabe quais são os fregueses lá da Casa de Carne Esquina do Boi, além de você? Santas Casas, hospitais, a rede de hotéis, a rede de cozinhas industriais, restaurantes, pensão e todos que fornecem refeição, compra na Casa de Carne Esquina do Boi, porque ali o preço é melhor, qualidades é melhor. Fale com meu amigo Canário, telefone 3923-8600, bem em frente à Casa de Carne tem estacionamento. Fica no segundo quarteirão, ali no alto da ponte, na Rua Aldemo Veneziane, viu? Casa de Carne, Esquina do Boi, gente. Bom dia para o nosso amigo Jota Soares, está ouvindo o nosso programa. Bom dia, Jota. Bom dia para o Toninho lá de Jacareí. Toninho, daqui a pouco eu vou tocar aquela música que você gosta, tá bom? Mandar um abraço, sabe para quem? Para o meu amigo Roberley Turíbio, está ouvindo o nosso programa. Bom dia, Roberley. Bom dia para o meu amigo Elias da Silva. Elias, ele manda um abraço para o Jota Soares, o pioneiro, o José Carlos lá da Vila Cândida. Pronto, tá mandado também. Meu amigo Lessir lá do Capuava, minha amiga Diva. Meu amigo Elton lá da Frildeberg, isso mesmo, né? Então, um abraço para todo esse pessoal que ouve a gente. Minha amiga Marina, o Zordino ouvindo o nosso programa. Alô, Zordino, bom dia! Anaí do acordeon. Nossas brigas. Olha a hora, 5h34. Nossas brigas sem cessar, por ciúmes separar-nos foi mal, hoje eu vivo a chorar sem saber. Olha a hora, agora 5h38. Vocês ouviram o Anaí do acordeon cantando para nós nossas brigas. E agora a gente vai falando da Casa do Povo. Olha, fiquei feliz da vida porque lá na Casa do Povo chegou um punhado de coisas bonitas para você presentear ao seu pai. Chegou lá um toca-CD, por exemplo, seu pai está com aquela pilha de CD com vários e vários artistas daqueles bão mesmo. E não sabe onde toca, né? Agora tem. Agora você vai lá na Casa do Povo e lá você vai encontrar o melhor preço em esses artigos. Estou vendo aqui na foto. É bem ajeitado esse negócio que de toca CD, né? É, chama-se Micro System. Toca CD, tem rádios FM, MP3, toca pendrive com caixas, sabe quanto, gente? R$ 399. Esse é um ótimo presente para o seu pai. Rádios portátil de mesa AM/FM por apenas 119. A loirona ficou tereré mesmo, viu? Pelo jeito ficou tereré. E outra coisa, esse rádio tem toca pendrive e é Bluetooth. Também tem grande variedade de rádios a partir de R$ 39,90. Relógios de pulso a R$ 40,00. Telefone celular próprio para a terceira idade. Sabe aqueles telefones celular que tem um número grandão e não tem tantas frescuras, não? É bem mais fácil para você entender, viu? Por isso, vai lá na Casa do Povo. Fica bem em frente ao restaurante Bom Prato. Olha, mas com esse preço que é bom você ir logo, viu? Já reservar o seu presente para o seu pai. Casa do Povo. Fica bem em frente ao restaurante Bom Prato. Fica na Rubião Júnior 223. Telefone 39215800. A loirona ficou tereré mesmo dessa vez, porque o preço lá baixou, tá louco, só? Gente, a Laje Líder está na Travessa 3, 140, no Caetê. Lá você vai encontrar, olha só, a Laje Líder. Laje especial para cobertura, para forro e para piso. São lajes daquelas de H8 até H30. Laje de isopor e de cerâmica. Não, tem mais. A Laje Líder tem esses telefones: 3942-5946, 3922-9224. Tem a fábrica de trilhos, a fábrica de lajes painel. Entrega em toda a zona rural. Laje Líder. Ô, laje danada de boa, viu? Laje Líder, Travessa 340 no Caetê. Bom dia para os amigos lá do bairro do Sobrado. Oi, gente, cadê vocês? A nossa amiga Cida, a Neuza, a Vera, Dona Antônia, seu Miguel e todo aquele pessoal amigos lá do bairro do Sobrado. Minha amiga Fátima do Zé do Neco, é isso mesmo, né? Bom dia, Fátima. Bom dia, Zé Neco. Bom dia para todos vocês que ouvem a gente. Vamos de música lindona, vamos. Então, tá aí, ó. Tiago Viola e Cleonito. Coração sofredor. Olha a hora, 5h41. Quem quiser comprar, eu vendo. Coração que está sofrendo. E 42 agora. Triste. 5h44, vocês ouviram o Tiago Viola e Cleonito, Coração Sofredor. Vamos lá na Princesa dos Bordados? A Princesa dos Bordados acaba de receber cobertor para casal R$ 29,90. Cobertor para solteiro R$ 24,90. Capa para almofada R$ 9,90. Capa para sofá para 2 e 3 lugares R$ 89,90. Capa para colchão de casal com zíper R$ 25,90. E a toalha de banho, R$ 17,90. E você pode pagar com um cartão em 4 vezes, tá bom? Vai lá na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E aqui no satélite, na Avenida Perseu 850. Olha, você já foi lá no depósito Tijovale? O preço lá tá barato e você pode pagar em até 18 pagamentos sem juros no cartão. Por isso, se você comprar em outros lugares pagar mais caro, depois não vai reclamar não, viu? Porque eu tô falando todos os dias que no depósito Tijovale é mais barato. Cimento, pedra, areia, cal, ferros, materiais de acabamento, pisos ao piso a partir de R$ 19,90. Onde é que vocês encontram nesse preço? E você ainda pode pagar em 18 vezes sem juros no cartão. Tem mais! Você comprando acima de R$ 100, pegue o cupom, preencha, deposita na urna. É que no próximo dia, quanto mesmo? Dia 13, né? Vai ser sorteado uma churrasqueira pré-montada. E vai ser sorteado também uma bicicleta. Vai lá no Depósito Tijovale. É no finalzinho do bosque, na Avenida Cidade Jardim. Fica no finalzinho do bosque, tá bom? Então tá bom. Ô gente, vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona. Mandando pra você que tá na escuta da gente. O Toninho gosta dessa música, eu também gosto, viu Toninho? A música que nós gostamos. Vamos tocar agora, tá ok? Manda lá para o meu irmão Bastião, lá no Paraná. Alô, Bastião, como é que vai? Você tá bem? Alô, Silene, bom dia. Bom dia para todo esse pessoal aí do Paraná. Bom dia para todo esse pessoal, amigos que ouve a gente. A gente toca a música que eu e o Toninho gosta. Vamos nós! Rogério e Regiane, Ed Paulo e Paulino... Ah, como dói. Se vai embora, então me diz se alguém lá fora vai te fazer feliz. hora já é 5h50. Meu coração virou com as pernas pra cima que desmaiou. Gente, deu o que fazer pro coração voltar, tá louco, sou. Casa de Carne Esquina do Boi, onde vocês encontram a melhor mistura do almoço e do jantar. Ali tem carne suína, bovina, frango inteiro, frango em corte. Gente, ali vocês encontram também as deliciosas linguiças. Linguiça com bacon e azeitona, linguiça com palmito, linguiça com queijo. Ah, mas que delícia, né? Casa de Carne Esquina do Boi. Fica lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani. Telefone lá, 3923-8600. Casa de Carne Esquina do Boi. Tem estacionamento próprio, viu? Bem em frente à Casa de Carne. Vai lá, tá bom, gente? Então tá bom. Manda um abraço pra você que tá na escuta da gente em todo canto da cidade. Meu amigo Anelo também já telefonou. Tá mandando pra Maria José, tá mandando pra quem mais, hein? Tá mandando pra todo esse pessoal bacanas que ouve a gente. Meu amigo José Carneiro, bom dia, Zé. Bom dia para o meu amigo Estevão, lá do Jardim São José, também ouvindo o nosso programa. Vamos rodando mais uma dessas lindona, vamos? Então a gente toca pra vocês essa aqui, ó, muito bonita essa música. Clamor, é o nome da música, Clamor. Hoje parei pra pensar, vendo o mundo clamar, pedindo orações. Ao ver essa calamidade que cresce e invade todas as nações, pensei na maldade que impera ao ver tanta guerra buscando poder. Os homens estão inconsequentes, matando inocentes sem nada dever. Isso não é um protesto, é o momento certo, nunca é tarde demais. Cadê aquele que julga ser tão poderoso e diz que tudo é capaz? Cadê aquele que grita e em nada acredita, os tais fariseus? Aqueles que querem ser tudo e agora estão mudos, de joelhos a Deus. Talvez seja a chance pro mundo se unir, parar um pouquinho para refletir, que toda glória e todo poder pertence a Jesus. Se não for por amor, talvez pela dor, que o mundo aceite e sinta temor. Pelo sangue que foi derramado por ele na cruz. Senhor, rogai por nós. Pai, o Senhor alertou e também avisou que o fim chegaria. E todo clamor e esse grito já estava escrito nas profecias. Quem sabe esse vírus tão mal é mais um sinal pro homem entender e deixar a maldade de lado, de joelhos dobrados, clamar seu poder. Quem sabe esta minha canção seja uma oração clamando ao Senhor, pois sei que para esse tédio só existe um remédio, que é seu amor. Quem sabe esse desespero faça o mundo inteiro agora aceitar que aquele que morreu na cruz é a nossa luz e ele vai voltar. Ainda tem Logos FM, a rádio do seu coração. Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM, CYM 915, canal 290. Logos 105,9, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Logos FM, 5 horas e 55 minutos. Logos FM Notícia. O Brasil registrou 27 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, foram confirmados 20.096 novos casos de infecção da doença. Os dados foram divulgados neste domingo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O último balanço ainda apontou que o Brasil teve 678.513 óbitos pela doença desde o início da pandemia. De acordo com o levantamento, até agora já foram registrados 33.833.683 contaminações. A taxa de letalidade neste momento é de 2%. O estado com maior número de casos é São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. Em relação ao número de mortes, o território paulista também lidera. Em segundo está o Rio de Janeiro, em terceiro aparece Minas Gerais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de fazer o esquema vacinal completo contra a Covid-19. A imunização complementar com as doses de reforço contribuem para manter os índices de mortes e internações pela doença em queda. Segundo a pasta, estudos comprovam que a estratégia de aplicar doses de reforço contra o coronavírus aumenta em mais de 5 vezes a imunidade. Conforme dados do Localiza SUS, 101 milhões de primeira dose de reforço foram aplicadas na população, ou seja, a chamada terceira dose de vacina contra a Covid. Até o momento, 67 milhões de brasileiros fizeram o esquema vacinal primário. É o grupo que tomou as duas doses contra a doença ou a vacina de dose única. Portanto, essas pessoas já podem retornar ao posto de vacinação para receber a primeira dose de reforço indicada a partir dos 12 anos de idade. Com informações de Brasília, Sandra Fontella. Bom dia! Nas suas manhãs, só dá Logos FM. Doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas. O transplante de medula óssea também pode ser feito com células especiais presentes no sangue circulante de um doador, ou do sangue do cordão umbilical. O banco de sangue de cordão umbilical aumenta as chances de localização de doadores. Doação de medula óssea, um gesto de amor e solidariedade. Você já deve saber que o MPF combate a corrupção, mas a gente faz muito mais, como assegurar uma educação inclusiva e garantir que pessoas com deficiência tenham acessibilidade a prédios e transportes públicos. Também trabalhamos para que indígenas e comunidades tradicionais tenham seus direitos respeitados. E ainda tem um monte de outras ações. Acesse contecomagente.mpf.mp.br e saiba mais. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, você fica sempre muito bem informado com o programa Voz do Vale. Notícias, entrevistas, utilidade pública, tudo feito com muito profissionalismo com a sua participação ao vivo. Programa Voz do Vale, levando até você a melhor informação. A apresentação, Alexandre da Farmácia. Programa Voz do Vale, notícia com credibilidade. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Seu dia com muito mais alegria. Logos FM. Agora é 6 horas. Você sabe que todas as manhãs Nós convidamos você para junto nós fazermos a nossa oração. Porque Jesus falou que onde houver uma, duas, três ou mais pessoas falando em seu nome, ele estaria entre elas. Isso quer dizer que Jesus está entre nós. Nós que estamos com o pensamento voltado para Ele, para o nosso Deus, e pedindo a graça para o novo dia que está começando. Agradecendo pela noite que está indo embora e agradecendo pelo novo dia que começa. Mas sem a proteção de Deus, nós não somos nada. Por isso que todas as manhãs nós reunimos para pedir que o nosso Pai, que estás em todos os lugares, olhe por nós, olhe por nossa família, olhe por todos os nossos amigos e proteja-nos, Pai, contra qualquer perigo. Obrigado, Pai, por mais um dia que está começando. Opa, agora deu, né? Ó, vixe, mãe do céu, dá vontade de sair requebrando esqueleto por aí. Alô, cidade, alô, zona rural, alô, amigos, bom dia. Estamos começando pela sua Rádio Logos FM, mais uma parte, ou seja, a última parte da nossa programação. Nós começamos o programa, era 4 da manhã, vamos ficar juntos até as 7. E até lá a gente roda só musiconas lindona para você que está na escuta da gente. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo, o Alexandre da Farmácia. A apresentação e a programação é desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira. E nós lhe desejamos um bom dia. Bom dia, gente. Olha, hoje é dia 2 hoje, viu? É uma terça-feira lindona. E a gente lhe deseja um bom dia para todo mundo. Vamos de música lindona? Vamos! Mas antes a gente vai falar para vocês, é do Lanterneiro. Para você que tem o seu veículo, seu automóvel, provavelmente você precisa olhar alguma coisa no seu carro. Por exemplo, aditivo para radiador. Quanto tempo você não olha isso aí? Lá no Lanterneiro tem aditivo para radiador da marca Gitane. Cor rosa, 9,80 litro, barato, viu? O óleo para motor, 20W50, a partir de 18,90 litro. Olha só que barato, gente, a capa para volante. Para você segurar o volante com mais firmeza, cor preta, por apenas R$ 25,00. A lâmpada, modelo H4, marcas Gauss, R$ 25,00. E a bateria de 60 ampere JMF, com manutenção, é a base de troca, R$ 249,00, para você pagar em 3 vezes no cartão. Vale a pena fazer uma visita no Lanterneiro. Eles ficam abertos todos os dias, das 8 até as 18 horas, ao sábado até as 14 horas, domingos e feriados aberto também até as 13 horas. Fica na rua Siqueira Campos, 355, tem estacionamento na porta. Telefones 3204-8126, 3204-8127, viu? Ô Lanterneiro, gente! Que hora que agora já é 6h04? Então vamos de música lindona, né? Quem é que tá chegando aí? Ah, é ela! E essa mulher canta bonito, gente do céu, quer ver só? Alana Tavares, Coração Vagabundo. Ei, música bonita, né? Olha a hora, 6h05, 6h05. Tudo é tão frio e escuro nessa solidão. Já fiz mil promessas. Te esquecer, mas ele insiste, quer de novo esse amor, mesmo você dizendo que tudo acabou. Quer te ver, eu fico vagando nas ruas tentando. agora, 6:07. Agora 6:07. Rádio Logos FM 105.9. Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar uma outra paixão que saiba me amar. Não encontrei. Sou eu que fico procurando, tentando te ver, e este coração que só quer te querer. Lindona, essa música é bonita, né? Vocês ouviram então na voz de Alana Tavares, Coração Vagabundo. Olha, pessoal lá do Sobrado me convidaram para ir lá na casa deles comer um franguinho na panela. Esse pessoal facilita convidar a gente assim para ir comer, né? Gosta de judiar da gente, tá louco? Sou. Já pensou um franguinho na panela? Sabe de uma coisa? Eu vou falar, é do Depósito Tijovale. Lá na o Tijovale, eles, ó, lá vocês encontram do alicerce ao acabamento. Se você vai construir sua casa, procure saber os preços lá no Depósito Tijovale, mas as condições também. Olha, lá você pode pagar em até 18 vezes, sem juros, no cartão. Vai lá no Depósito Tijovale e nas suas compras acima de quanto mesmo? De 100 reais? Você pega um cupom, preenche e deposita na urna para concorrer a uma churrasqueira pré-montada e uma bicicleta. Olha só que legal, gente. O sorteio vai ser dia 13 agora. O Depósito Tijovale fica nesse endereço, lá na Avenida Cidade Jardim, 6081 no Bosque. Telefone 3916-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale. Agora nós falamos da Laje Líder. Fica na Travessa 340 no Caetê. Você vai aumentar mais um cômodo? Vai precisar de laje. Você vai construir sua casa? Precisa de laje também. É Laje Líder. A Laje Líder tem lajes de H8 até H30. A Laje Líder tem lajes de isopor, de cerâmica. Tem lajes painel, eles fabricam trilhos. Então não esqueça, Lajes é com Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. Lajes Líder. Telefones 3942-5946, 3922-9224. É Laje Líder. Olha, o friozinho continua, né? E a Princesa dos Bordados recebeu cobertor para casal, R$ 29,90. Cobertor para solteiro, R$ 24,90. Capa para almofada, R$ 9,90. Capa para sofá para dois ou três lugares, R$ 89,90. Capa para colchão de casal, com zíper, R$ 25,90. E a toalha de banho, R$ 17,90. Sabe onde fica a Princesa dos Bordados? Fica na Francisco Rafael, em frente ao estacionamento, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no Satélite, na Avenida Perseu 850. Princesa dos Bordados. A próxima música vamos mandar para a vovó Ernestina, está ouvindo o nosso programa. Ô vó, como é que vai a senhora? Vó Ernestina ouvindo a gente. A vovó Antônia ouvindo a gente lá no bairro do Sobrado. A Zélia Ferreira ouvindo a gente. Meu amigo Jordino e todo esse pessoal, amigos, que gosta das músicas mais antigas, a gente toca Cascatinha e Inhana, Os Sabiás do Sertão, Coxa de Retalhos. Agora 6:12. 6:12. Aquela concha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela concha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho concha desse dia. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, lembrar da concha e também de mim. Olha a hora, 6:13, 6:13. Eu sei que hoje não te lembra dos dias amados que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a concha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como um agasalho concha desse dia. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da concha e também de mim. Ei, música lindona, 6:14. Vocês ouviram Cascatinha e Ana, Coxa de Retalhos. Olha, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu sei que muita gente já compraram esse convite. É para ir no bingo, é um chá beneficente. Tem um bingo, viu? E esse bingo vai reverter as rendas para a farmácia comunitária do Petit. Essa farmácia distribui remédios de graça mediante a receita, viu? Então, é claro que a farmácia depende da ajuda das pessoas para pagar aluguel, para pagar funcionários, para pagar a farmacêutica que tem lá o dia todo. Então, eles vão fazer esse bingo. Agora, dia 7, vai ser domingo que vem. E a cartela custa R$ 25,00. Você tem o direito a concorrer 10 rodadas, tem lanches. Você vai passar o dia todo, quer dizer, de quase meio dia, né? Vai começar às 12h30, vai ter às 6h, fazer novas amizades e vai ser gostoso. Dia 7, portanto, a cartela custa R$ 25,00. Para você que queira comprar sua cartela, telefone para 99159-6005. 99159-6005. É muito importante você participar, tá bom? Você estará ajudando uma entidade que precisa de ajuda, para ajudar as outras pessoas também. E a Casa do Rádio, gente, essa casa aqui está fazendo o maior sucesso. Preparou uma vitrine inteirinha só para presente dos pais. Chegando lá, você vê cada presente bonito. Não vai querer dar uma desculpa, falar: ah, pai, não deu para comprar porque não achei um presente para o senhor. Ah, vai mentir assim lá adiante. Tem que ir lá na Casa do Rádio, porque lá tem desde relógio de pulso, relógios com garantia, prova d'água, aqueles rádios pequeno, médio, grande, do jeito que o seu pai gosta. Casa do Rádio fica nesse endereço, ali na Rubião Júnior, ao lado, hein? Ao lado do restaurante Bom Prato. Telefone 3922-5077 ou 98810-5077, viu? Vai lá na casa do rádio. Vamos falando agora para você, mulher, que gosta de ver a sua pele bonita, você gosta de se cuidar do cabelo, da pele. É duro quando a gente olha no espelho e tem uma ruga já aparecendo, né? Nossa, mãe do céu, dá vontade de virar cambota. Mas não precisa nada disso, não. Basta você usar o creme Triupe, que as rugas não vão aparecer. Porque a pele da gente, com a idade, ela vai ficando já velha, como todo o corpo, né? E vai ficando flácido também a pele. Aí começa a escangalhar tudo. Aí começa a virar um boné velho. Aí começa a ficar funhanhada. Por isso que é bom você usar o creme Triupe. É uma vitamina para a pele. Deixa sua pele firme, não vai ter rugas, não vai ter pé de galinha e não vai ter flacidez. Esse creme você vai encontrar lá na farmácia Aqua Marina, que fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, lá na Vila Rubi. Telefone 3941-7411. Não esqueça, vai lá, viu? Agora 6h18. Bom dia para os amigos que estão telefonando para nós. Um abraço lá para a nossa amiga Neuza, que já telefonou também. A nossa amiga Elza, também já telefonou, a Elza lá de Jacareí. Meu amigo Frederico Nelson, Frederico taxista. Ele está mandando um abraço, sabe para quem? Para a mamãe, Dona Mila. Também para todos os ouvintes, estou ligadinho no programa. E está mandando um abraço para a vovó Ernestina, também ouvindo o nosso programa. Bom dia. Bom dia para você que está acordando agora. Deixa eu ver quem mais está aqui na linha. Meu amigo cantor Neno do Brasil. Ô, cantor Neno, como é que vai? Você está bem? Ele está mandando um abraço para nós, abençoe todos nós. Está certo, meu amigo cantor Neno. Um abraço para minha amiga Terezinha. Está ouvindo o nosso programa também lá em Jacareí. Terezinha, bom dia. Bom dia para a Cristina, o Vitor e o Denis, também ouvindo a gente na Vila Tesouro. Bom dia para a Neuza, lá no bairro do Sobrado. Neuza, bom dia. Vera, bom dia. Dona Antônia, bom dia. Para vocês, vamos tocar essa aqui, ó, lindona. Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes. Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia. E a hora, 6h20. Fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração. E a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar. E deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher e fez o amor. E fez você pra mim. Obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim. Criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom. Junto com cada talento uma missão. Pra uns a força, astúcia, a fama e o poder. Pra outros deu a inquietude do saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro. E deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou a joia de maior valor. Deu de presente pra este humilde cantador. E fez você criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim criação divina que eu ganhei do Criador. E a hora certa, 6:22, vocês acabaram de ouvir Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes, a criação divina, em nome do famoso Mercadão dos Óculos, né? Você sabe que no Mercadão dos Óculos você vai encontrar aquele óculos de grau que você vai ficar até mais elegante com esse óculos. Faça igual meu amigo Nino, lá da Vila Nair. Ele foi ontem lá no Mercadão dos Óculos, já comprou um óculos bonito, tá todo cheio, né? E muitas outras pessoas, muitas outras pessoas que vai lá no Mercadão dos Óculos e manda fazer seus óculos. Meu amigo Carlinho lá do Canavial, pessoal lá do bairro do Sobrado, pessoal lá do bairro do Canavial, da onde mesmo, ali perto de Caçapava. Então, todo esse pessoal vai lá no Mercadão dos Óculos, porque sabe que chegando lá é bem atendido. Tem aquelas jovens senhoras que são muito atenciosas. Armação de vários tipos para você ficar elegante de óculos. Outra coisa, óculos de sol, cada um mais lindo do que o outro. Você ainda pode pagar em 12 vezes. Ah, falando que ouviu em nosso programa, ganha brindes. Fica na rua 15 de novembro, 121. Fica bem em frente ao Magazine Luiza. Telefone 3302-5134. Só não esqueçam de falar que ouviu em nosso programa. Falamos agora do Bronconatos. Não, esse xarope aqui é demais, viu? Esse xarope é bom. Esse xarope, gente, elimina tosse, rouquidão. Elimina pigarro, deixa sua voz limpinha. É por isso que todo mundo está comprando Bronconatos. Eu compro Bronconatos, porque eu preciso da minha voz. A minha voz é minha ferramenta. E quantos outros também têm a voz como ferramentas? Devemos cuidá-las, né? Tomando o Bronconatos, que é feito de eucaliptos, de agrião, de própolis e de guaco. E a gente encontra o Bronconatos ali na farmácia Vitae do Centro, ali na rua Sebastião Humeu, esquina com a rua Vilaça. Fale com a doutora Olívia, 3922-7728. Não vai esquecer, tá bom? Agora 6:25. Olha, se precisar de dinheiro, não fica aí perturbado, não. Fica valente, quer brigar com a mulher, quer brigar com os cachorros, só porque está sem dinheiro. Nada disso, vai lá na Empresta. A Empresta empresta dinheiro para você pagar em até 84 meses. O juro é 4 vezes menos que o cheque especial, 10 vezes menos que o cartão de crédito, e eles emprestam para negativados, não tem consulta ao SPC nem Serasa. E se você já fez o empréstimo, aumentou o seu limite. Tem mais dinheiro para você lá, de 1.000 até 8.000 reais, para você emprestar. Vai lá na Empresta, lá terão mais detalhes, tá bom? Você ainda ganha um cartão prova de vida. Não, prova de vida não. Um cartão seguro de vida. Esse cartão é grátis, você não paga nada, viu? Fica bem em frente ali à portaria do Shopping Faro. Na porta da Empresta tem a fotografia do Sérgio Reis, ali na rua Sebastião Húmel, tá bom? Então tá bom. Mandar um abraço para você que está na escuta da gente. O Mirabel Viola está ouvindo o nosso programa, ele e o Marinense. E desde já eles estão convidando o povo em geral. É que eles vão fazer o lançamento do CD deles, que eles gravaram. O CD tá bom, gente. Tem cada música bonita. Eles vão fazer esse lançamento no dia 17 de setembro, lá em Jambeiro. Vai ter uma grande festa de Nossa Senhora das Dores. É a festa do padroeiro lá de Jambeiro, né? E eles vão fazer o lançamento lá. Sabe quem vai lá com eles? Cacique Pajé. Ah, mas vai ser uma beleza. Você vai lá, assiste o show, compra lá também um CD deles, tá ok? Então a gente mandou um abraço aqui para quem mesmo? Para minha amiga Madalena ali do Monte Castelo. Meu amigo Carlinho, que já está ouvindo o nosso programa também. Tá o Carlinho, tá as filhas Luísa, Larissa, Sabrina, a esposa dele, Dona Priscila, e o papai lá no Recanto dos Tamoios, o seu José... Não é seu José, não. Cadê o nome do seu pai, hein, Carlinho? Ô mundo velho sem porteira, tem que colocar o nome do pai, viu? Então tá bom. Vamos de música lindona, que a gente não para. Tá chegando pra vocês uma história que aconteceu, não sei aonde, mas aconteceu essa história. Quem escreveu essa música foi José Fortuna. A Cruz da Salvação. Marlene era tão devota na cidade onde nasceu. Rezar e cuidar da igreja era o maior gosto seu. Chegou a largar o noivo por ele seu moço ateu. Como um coração magoado preferiu deixar o amado, mas não se afastar de Deus. Naquela noite de março, sexta-feira da paixão, o moço jurou vingança com o revólver na mão. Foi matar sua bem-amada, que tinha lhe abandonado por causa da religião. Olha a hora, 6:30, 6:30. Rádio Logos FM 105.9. Coberta com manto preto, Marlene triste cantou. E o retrato de Jesus para a procissão mostrou. Olha a hora, 6:31, vocês acabam de ouvir na voz dessa dupla, o Paganelli e Rosângela. Paganelli e Rosângela, é pai e filha, a Cruz da Salvação. Vamos lá na clínica dentária sem dor, cansa ser banguelo, né? Banguelo não pode comer pipoca, que machuca a gengiva. O banguelo não pode comer um corinho de porco assim, a pururuca, que machuca também? Ah, não. Tem que arrumar os dentes mesmo. Vai lá na clínica dentária sem dor, porque lá você chega lá, você fala com o pessoal, diga a eles que eu virei nosso programa, tá bom? Tem o Dr. Walter, doutora Érica e doutor Renato ali na Rodoviária Velha, no número 76, quase na esquina. Chegando lá, você fala que ouviu em nosso programa, tem ótimas condições de pagamentos. O telefone para você marcar o horário, 3921-3866 ou 988-465831. Ah, tem também na rua 15 de novembro 121, ali em cima do Mercadão dos Óculos, tem outro consultório, tá o Dr. João ali, 3941-4061. E na rua 15 de novembro 136, primeiro andar, Dr. Valdir de Castro Pereira, doutora Valquíria e doutor Vânio de Castro Pereira. Telefone 3941-4126, 3... E agora é 981-185458, viu? Ah, e lá no Jardim Morumbi, lá está mais um consultório, Dr. Vander de Castro Pereira, na antiga Rua 1, Rua José de Campos, número 25, sala 15, em cima da Poliótica, no Jardim Morumbi, 3934-7677 ou 981-614070. Clínica Dentária Sem Dor. Gente, preste bem atenção nesse anúncio aqui. A Casa de Carne Esquina do Boi está no Alto da Ponte, na Rua Aldemo Veneziani, ali no número 367. Está bem em frente ao estacionamento, que é deles também o estacionamento. Por isso, vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi. Sabe quais os fregueses da Casa de Carne Esquina do Boi? É fora você, juntamente com você, é Santas Casas, Hotéis, linha completa, a rede completa de cozinhas industriais, de hospitais, de restaurantes. Todo esses comércio compra na Casa de Carne Esquina do Boi, por causa do preço, por causa das qualidades e do atendimento. Então pega o telefone, 3923-8600, Casa de Carne Esquina do Boi. Fica no Alto da Ponte, no segundo quarteirão, viu? Não tem erro de jeito nenhum, lá no Alto da Ponte. Alô, meu amigo José Roberto Madureira, como é que vai, Zé? Você tá bom? Então tá bom. Bom dia para o Leandro, que faz aniversário amanhã. O Leandro é esposo da Leonora. O Zordino, o Anelo, tá ouvindo o nosso programa. A Diva tá ouvindo o nosso programa. E mais um punhadão de gente na escuta da gente. O nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sintonia. Vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona, mandando para você que está na escuta, minha amiga Lúcia, lá do Pararangaba. Oi, Lúcia, tudo bem? Então tá bom. Então a gente toca para vocês essa aqui, ó, lindona. Anaí do acordeon, Miragem. Logo mais às 7 horas, aqui na Rádio Logos FM, tem a Voz do Vale. Alexandre da Farmácia, o Gleidson e o Celso. E você? Vejo as nuvens suspensas no espaço, me compara ao amor que eu te dei. Quantas juras perdidas no tempo, alguém que não correspondeu. Coração revestido em concreto, invisível para os olhos meus. Olha a hora, gente, 6h38. Agora 6h38. Música bonita, tem uma letra bonita essa música, né? Anaí do Acordeon cantou para nós Miragem. Não vá virar pro canto não, senhor. Vamos levantando, vamos acordando. Olha esse programa em nome do que mesmo? Lá da Casa do Povo. Ah, gente, a Casa do Povo recebeu mais um punhado de coisas bonitas. A loirona ficou mais tereré do que ela já é, viu? Nossa, recebeu lá um treco lá que toca CD. Esse aqui é um presente para o seu pai. Sabe por quê? Seu pai, você pode notar, ele tem um punhadão de CD aí encostado aí na prateleira, né? Então agora você comprando um presente desse para ele, o seu pai vai ouvir os CDs de preferência dele. Chegou lá na Casa do Povo, Micro System, toca CD, tem rádio FM, tem coloca pendrive também, toca pendrive. Tem duas caixas de som separadas, portáteis. Sabe quanto? O preço normal é R$ 449. Mas por ser o Dia dos Pais, estão vendendo por R$ 399. Você ganha 100zão. Tem rádios portátil de mesa AM e FM. E toca pendrive e é Bluetooth também. Por apenas R$ 119. Ah, tem grande variedade de rádios. A partir de R$ 39,90. Tem relógios de pulsos para o seu pai? R$ 40,00. Tem telefone celular próprio para a terceira idade. São aqueles telefones que tem os números grandes e fácil de você lidar com ele, tá bom? Tem fones de ouvido, carregadores, fontes. Tem componentes em geral. Mas vai sem falta lá na Casa do Povo. Fica na Rubião Júnior 223, fica bem em frente ao restaurante Bom Prato. Telefone 39215800, viu? Tá bom? Olha a hora, gente, não vire pro canto, já é 6 horas, 40 minutos. Você já foi lá na famosa Princesa dos Bordados? Nossa, eles receberam o cobertor de casal daquele bem quentinho. R$ 29,90. Cobertor para solteiro, R$ 24,90. Capa para almofada, R$ 9,90. Capa para sofá, duas peças, R$ 89,00. Essa capa para sofá é para dois ou três lugares, viu? E a capa para colchão de casal, R$ 259,00. A capa para colchão de casal com zíper, não, é R$ 25,90. Ô Valdomiro, você não conhece número não, é? R$ 25,90, viu? A toalha de banho, R$ 17,90. Nossa, que barato! Vai lá na famosa Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E lá no satélite, na Avenida Perseu 850. A vovó Ernestina tá mandando um abraço para o filho Jefferson, que faz aniversário hoje. Oi, Jefferson, parabéns pelo seu aniversário. A vovó Ernestina, sua mamãe, tá mandando um abraço bem apertado para você, parabenizando pelo seu aniversário, viu? Meu amigo Jorge Abreu, Tá mandando para o Anelo, tá mandando para quem mais, hein? Para o Jota Soares, tá mandando para o Roberley, tá mandando para a Jéssica, tá mandando para a Diva, tá mandando para todo mundo. Quem tá mandando é meu amigo Jorge Abreu. Pronto, tá mandado, viu, Jorge? E meu amigo Mirabel Viola e Marinense tá convidando vocês. Olha, no dia 17 de setembro, vai ter a grande festa lá em Jambeiro. E meus amigos, o Mirabel Viola e Marinense estarão fazendo o lançamento do CD deles. Mas eles não vão estar sozinhos, não. Vai estar juntamente com Cacique Pajé, cantando todos os grandes sucessos. Inclusive esse aqui, ó. Olha só que beleza! Mirabel, Viola e Marinense e Cacique Pajé. Dia 17, lá em Jambeiro, não percam. Comprei uma mata virgem do Coronel Ventuleira. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamam de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiuvira. A boita pesa uma rouba, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é um bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha, lá no barranco revira. E agora é com vocês, Cacique Pajé. Deixa com nós, amigos. Mirabel e Marinense. Eu sou grande pescador, também gosto de catia. Quando eu entro num pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até as moças suspiram. Olha a hora, gente, agora 6h46. Rádio Logos FM 105.9. Muita gente não conhece o cantar da curruíra, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Olha a hora, 6h46. Vocês ouviram então na voz do Mirabel Viola e Marinense e Cacique Pajé, pescador e catireiro. Olha, vamos falando agora do que mesmo? Falando do depósito Tijovale, onde você vai encontrar tudo para a sua construção. E você pode pagar em 18 pagamentos sem juros no cartão. Vai lá no Depósito Tijovale. Fica no finalzinho do bosque, na Avenida Cidade Jardim, 6081. Telefones 3917-1746, 3916-7086. Depósito Tijovale, a entrega é rápida, viu? Você já foi lá no famoso Laje Líder? Nossa, Laje Líder, cada dia que passa melhor, porque as lajes que eles vendem para você, você vai ficar feliz da vida, são lajes super reforçadas. São aquelas lajes para cobertura, para forro, para piso. Lajes Líder, Travessa 3140 no Caetê. Chegando lá, você diz que ouvirem nosso programa, tá bom? Então tá bom. Minha amiga vovó Ernestina, parabéns para o seu filho, né? O Jefferson, que faz aniversário hoje. Amanhã quem faz aniversário é o maridão da Leonora, o Leandro. Tá ouvindo o nosso programa, minha amiga Cleide Maria de Oliveira. Cleide, bom dia para você, obrigado pela sintonia. Ela tá mandando um abraço para o Alexandre da farmácia e para todos que trabalham aqui. Meu amigo Celso já chegou, tá por aqui, viu? Tá dado o recado então, pronto. Tem mais uma lindona? Tem? É, beleza, eu já tô indo até embora, sabe, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã, a partir das 4 da manhã, eu estarei de volta, se Deus quiser, para comandar mais uma programação aqui na Rádio Logos FM. Continue aqui, porque vem aí nosso amigo Alexandre da farmácia e meu amigo Gleidson e meu amigo Celso. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ficou na companhia do programa Valdomiro Moreira. Tudo aquilo que você quer ouvir. Logos FM. Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Logos FM. CYM915. Canal 290. Logos. 105,9. São José dos Campos, São Paulo, Brasil.